Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Clube de Seguro. Saiba mais em r6living.pt. A primavera chegou, a chuva também, parece inverno. Faz sentido. Não podia ser de outro modo, tendo em conta os tempos de emergência que vivemos e que estamos a aprender a viver, a sobreviver. Aqui no Cash, o Cash que vai faltar, e vai faltar mesmo, aqui no Cash, dizíamos nós, vamos continuar a andar. Hoje não vamos falar de política, porque mesmo em tempo de emergência, não falta por aí quem saiba tudo, quem saiba como fazer tudo e quem parece que não tem mais nada para fazer na vida do que criticar aqueles que fazem. E vamos falar de economia? Assusta. Assusta falar de economia. Porque a pandemia poderá mesmo vir a ser o pandemónio nos nossos bolsos e não só. Talvez falar de pessoas nestes tempos de recolhimento, nestes tempos em que não queremos evangelizar, mas queremos dizer ou apelar a todos que não parem. Não se pode parar. Temos que continuar a caminhar. Temos que continuar a fazer acontecer. Temos que continuar a acreditar. Com a serenidade possível, nós, as pessoas, mesmo de quarentena, não podemos, não devemos parar de sonhar. Até para a semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Clube de Seguro. Saiba mais em r6living.pt.